Now you'll be unavailable to your route, small moon departure. Do you have conditions? I already coordinate with the Salvador control and they will be unavailable to you. If you can make the minimum ratio of the seat. FID formal FIVA performance. Estamos outras Aron, por exemplo. Gente, o controle acabou de coordenar se seria possível cumprir a inferior, medida inferior na carta. Tem condições? Cumpre inferior, é Portugal 022. Tan 3629? Isso. Tato radar 320, saída da El. Ok, poderia valer, por favor. Após 2000, autorizado da El. Da El, obrigado. 329. Boa noite, boa noite. 1894, desça para 2 mil pés, ajuste 1016, está livre LS, reporta estabilizado. Ok, 2 mil pés, vai reportar estabilizado, 3294. Você me chamou 2100? Ah, 2100. Gente, nós não temos seu plano aqui ativo no nosso sistema e entrei em contato com a sala aí, RC Azul 29550. Desça para 050. 050, voo 9305. São 3629. Na escuta. O senhor está autorizado direto MOD. MOD, muito obrigado. 3629. Portugal 022, your flight to taxi, April 1, India, hold point runway 10, call tower 118, decimal 95, QNH 1016. Portugal 022. 9305, desça para 3.000 pés, ajuste 10116. 3.016, voo 9305. Meia dois cinco nove. Confirma a matrícula. Meia dois cinco nove. Já, pronto, copo agora. Ah. Autorizado Serra Bravo, Golfo Romeo, conforme rota, plano de voo, nível 360, decola no zero, primeira curva direita, deixo de saída da Eole, da Motiva, transponder 5435, controle no 208. Assunto autorizado, então, 360 para Guarulhos. Subida da Elde, da Monte, já pela Perfumil, 190, decolando a gente com curva direita. 5435, nós transpondo em controle 108. Sim, o Ré, escuta aí, Revento, Chinema 259, chama pronto táxi, posição, correção, pronto acionar, posição 09. 2194, estabilizado. Tá, 3294, reporte externo. Tá. O 9305, desça para 2.000 pés, hoje 2017, está livre de essa porta localizador. 2.017, reportará estabilizado, voo 9305. Obrigado. Então 3629, Recife 251, alterno 3395. Gente, bom final de semana, tá? 3629. Tela baixada e travada, tá? 3894. Tá 3894, teve pouso não no zero, ventou no 60 graus com 4 nós, altímetro no zero no 7. Autorizado o feedback, acionamento, tomando um táxi, tá 3297. 2-9-4. Roger, maintain position. Pelo 4-4. Com curva direita, base da colagem, transponda 5-4-4-0. Autorizado Vitória, 360, Azulu 44, da Leda, Leda Aerovia. Pela direita após a decolagem, 5440. Correto, corte e busco. Gente, Maria. Solo, Londres, Jeremia 201, uma boa noite, na posição 4 para o posto de funcionamento. Jeremia 201, L022, line up and wait for runway 10. Nave 4, solo 05, livra direita, solo 12, um decimal 9. 219-3894. É 3894. É 3894, 39 táxi, Alfa, Juliette, portão. Cogi, não é ponta antes da Juliette, 389. Alfa, é ponta antes da Juliette, 3894. Salvador, 9305, estabilizado, aeroporto da 10. 9305, continua a aproximação, guarde pista livre. Guarda pista livre, gol 9305. Salvador, gol no 236. Como 236, autorizado Fortaleza, tripulação no site Bangu, Abuco, nível 370, sai da mão, direção frota, curva direita, após decolagem. Cogindo curva à esquerda após decolagem. Transponda 5441. Deixa eu só confirmar a aerovia para o Golano 236, Apresoluno 9? Afirmo, Apresoluno 9, até Bangu, após direto a Buco e após direto. Autorizado, Fortaleza 370, saída Momo, transição Frosti com a primeira curva à esquerda, rota Apresoluno 9, Bangu, direto a Buco, direto Fortaleza. O transponder 5441, no Golano 236. Livre pouso no 0, ventando 40 graus com 4 nós, altímetro no 0 no 7. Livre pouso, pista 10, no 0 no 7, voo 9305. Portugal 022, airborne at 08, call departure 10.8, have a good flight. Portugal 022 radar contact. Climb the via Momo departure to flight level 350. Right, Momo departure to level 350. We are unable to comply with the restriction on Momo departure. Flight level 112. Just climbing on Momo departure with no restriction. Portugal 022. On Momo departure with no restriction. Portugal 022. Para o táxi 3897, BOB 197, 3 horas e 50. Cadê um? 397, autorizado táxi Índio, ponte 40 no 02, 18, som 95, legal no 017, confirma a PUB novamente. 05, solo ao 09, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita ao 219, igual 9305. Para o táxi, eu chamei a 201 com 143 a bordo, 4 horas, alterna Guarulhos. Autorizado táxi é Índio, ponte paredão no 02, 198, esmão 95, legal no 097, o chamei a 201. Índio 1895, obrigado. Falou, Salvador. Oroco 9305, Leirona Foca. 3, o 9305, Alfa Juliette, remoto 04. Hoje, portão 04. Alfa Juliette para o 04, o 9305. Rochané 6201, pode ficar na prova. A linha decola da 10, ventando 60 graus com meia dúzia de nós. A linha e decola, Rochané 6201. Salvo o gol no 645, posição é número 2, puxa estacionamento que tiver. No 645, mantém a posição estimado 30 segundos. Ok. Momo, you fly Cogbo intersection, portal 022. Cogbo intersection, portal 022. Salvador, boa noite. Está 6297.0 no 3. Autorizado, puxa, dá presente com o número 45, abortado. Autorizado, bom, número 45, chama ataque. Salvador, azul 9550. Salvador, azul 9550. 9550, você. Já dispõe da sua autorização? 208, bom voo. 208, obrigado, bom serviço, pessoal. Portugal 022, Salvador de Pacha. Can we proceed direct to this emit? After Cogbo intersection, you fly. Gbit intersection, Portugal 022. After Cogbo direct intersection, 022. Controle Oceania 6201, no decolando, você escuta, boa noite. Boa noite, Oceania 6201, contato radar, suba via, saída da El, para o nível 360. Suba subindo via pro 360. Pode voar direto então da El, boa ainda, Leda. Cruzador meu país, Leda, o Xanema 201. Cruzando agora 2000, então na praia de Leda, obrigado. Portugal 022, contact Recife Centro, 126.85, if unable 125.45. Livre decolar da 10, ventamos 50 graus com meia dúzia de nós. Livre decolado 17, controle 120.8, bom voo. 208, boa, 307. Para o táxi, gol 6400, está com 3 horas e 39, 1038, Galeão. Autorizado táxi Indy, ponte para 102, 1.8.95, ligando 07, gol 6400. 17, direita Indy, 1895, ponte espera, obrigado, irmão, boa noite. Agora ele recebe. Editor 3097. Contato radar, suba via saída da El para o nível 320. Sobe via da El 320 para 3097. Editor 3097, porque antes estavam recebendo apenas a sua portadora aberta. Ah, sim. 3097. Mandou uma luzinha aqui. Tem um forte chiado no fundo, com 5.950. O azul 9550, saída Conge é até 190 nível. Então eu tenho a saída por tração Taju, repar pronto, tá? Pronto, puxa. Amaral, 9550. Tá pronto com o ponto de acionamento do 9550. Autorizado, vai ficar na vontade, mas o 950. Alugou no 236, por que pega acionamento, posição 3. Autorizado, Bush, 6259, volta para o ataque. Autorizado, Bush, vai passar para o ataque, 6262, pronto. 145, decolado 120, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado e uma boa noite. Controle Salvador, uma boa noite, voo 945, faça 1200 pés. Voo 945, contato radar, suba para... suba via, para o nível 360, via saída da El. Subir via saída da El para o 360, voo 945. Controle a possibilidade de voar ali, dobrou o 945. Voo 945, afirmativo. Vou ir pro Odileda. Pro Odileda, muito obrigado. 6201, chama o centro Recife, 125 decimal 1, Alter, 133 decimal 95. 251 ainda, 3395. Muito obrigado pro 6201. Para o táxi com 2 a bordo, 4 e 20, alterna São Gonçalo Azul 9550. São Gonçalo, qual foi o mesmo? 9550. 2 a bordo. Autorizado, táxi, e aí de Ponte Espera da 1. Desculpa, de Ponte Espera da 1021 no Noide, só 95, legal, 10 no 7, Azul 9550. Sente Azul 9550. Da Gol para táxi 163, a bordo alternativa a Teresina com 3 horas e 21 minutos. Autorizado, táxi Indy, ponte para 102, 198, 195, legal 0017, voo no 236. Táxi Indy, ponte para 295, 1236, boa. Dia 2017, 0705. Chanel 6259, pronto para o táxi. Meu pedido 156, com 5 horas e 2 de autonomia alterna, Galeão. Chanel 6259, autorizado táxi Indy, ponte espera 1019, 195, 1907. Sai de passagem azul que dá, sai de 43, bate 1, ponte espera. Ok, então autorizado o táxi, fazendo passagem aeronave, que vai ingressar no pátio 1, no pátio espera, monitora 2, 1295, Chanel 6259, boa noite, volta. Espera, 236, linha decola da 1-0, vento 1-4-0 graus com 5 nós. A linha decola de 1-0, 1-2-3-6. Boa noite, Azul 9550. Após início da corrida da aeronave à frente, ele mantém 1-0. Após a corrida da aeronave à frente, mantém pista 1-0, Azul 9550. 3897, chame o centro Recife 125 decimal 1, Alter 133 decimal 95. Vai chamar 125 no TG na 3897, obrigado. Bruno 645, chama centro Recife 125 decimal 1, alterne 133 decimal 95. 25133 95, obrigado, boa noite. Boa noite. Tempo de espera? Ok. 1236, decolando 126, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Salvador, com 1236, decolado, 1400 na Momo. Boa noite, com 1236, contato radar, suba via saída Momo para o nível 370. Até o 370, o voo 1236, quando possível, prog Momo, por gentileza. A gente manter a saída inicialmente, com 1236. Já mantém então a saída com 1236. Zona 550, livre decolar dando 0, vento no 50 graus com 7 nós. Colégio autorizado, eu vou fazer 5-0. 259, ali mantém no 0. Ali mantém no 0, também é 6-259. Decolado aos 29, controle 120 decimal 8, bom voo. 08, azul 9550. Controle, boa noite, azul 9550. Boa noite, azul 9550, contato radar, sua via, saída PUCA, para o nível 210. Para o 210 via PUCA, azul 9550, autoriza 230. Inicialmente, afirmativo, aguardando confirmação com o Centro Recife, o Azul 9550. Central 550. 1236, vai pro de Cogbo. Cogbo na pro, algum 1236. Livre decolagem da 1-0, vento no 4-0 graus com meia dúzia de nós. Livre decolagem da 1-0, acelera 6-2-5-9. Momo 236, tudo restrito ao nível 350. 350 restrito, voo 1236. 19550, centro Recife, autoriza, ao nível 230. 230, autorizado, nível... Cruz 9550. Bono 705 autorizado, final, INS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Libra XZ, reportarei estabilizado no lote, 9705. Bom, 259, decolado aos 31, no controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, Xané 6259. Xané 6259, conta radar, suba via, saída da El para nível 360. Via 360, alguma possibilidade de voar direto da El? Afirmativo, ao cruzar 2000 pés, voe leda, o Xané 6259. Cruzar 2000 pés, voa direto da El, Xané 6. Alguma possibilidade de voar leda? Leda, né, desculpa. Afirmo, vou em Leda, o Xané 6259. Leda, perdão, obrigado. Voe proa de Abuco. Abuco na proa 236, muito obrigado. Controle autoriza voar Aracaju, azul 9550. Proa de Caju, azul 9550. Proa de Caju, voando, azul 9550. Boa noite, Papa Romeu Alfa, Índia, Charlie, acione identificação. Eu só vi a chegada Bonf para 2000 pés, o que é legal no 0 no 7. Xané 6259, voe pro de Motiva. Motiva, obrigado, Xané 6259. Bono 236, chama o centro Recife 1926, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 2685, 2545, muito obrigado, boa noite. Até daqui a pouco, vamos lá em Fortaleza, já voltamos quase capitão. É, o Bono 236, estamos aqui até nós. Alô? Estabilizado, 9705. 705 estabilizado. Luna 705, chama a torre de Salvador em 198, decimal 95. 1895, 1705, boa. Boa. De Salvador, o Gono 705, uma boa noite. Boa noite, Gono 705, livre pouso na 1-0, vento 1-4-0 graus com 5 nós, altímetro no 0, no 7. Livre pouso no 0, 1-7-0-5. Boa noite, vou 9034, cliente da Serra, está no 04 para Curitiba. Vou 9304, Curitiba, autorizado, via plano de voo, rota plano. Ela é Fanítibo, Apesolo 21, Sorocaba, Peralfa 310, Orana, direto. Nível 360, saída Arbó, LF, curva direito, ponto de decolagem. Transponda 5460. 3360, Curitiba, Elefa, Nitibu, Apesolo 21, Sorocaba, Peralta 310, Orana. Sai da árvore, Elefa, com curva direita após, acena 5460, controle 1208, vou 9304. Volta, puxou. Vamos lá. Volo 705, solo 39, livre à direita, solo 121, decimal, decimal 9. Direita da jornada, chegou na 705. Salvador, Goron 705, livrou na escuta, uma boa noite. Goron 705, Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, 02, 705. Realmente, boa noite, bom voo. Chama centro, Recife 126, decimal 5, Alter 125, decimal 45. Recife 2685-2545, azul 9550. Alfândia Charlie, autorizado, final ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Dentro do procedimento, reporte estabilizado, Alfândia Charlie. A nossa saída ela está com curva esquerda ou a direita? É, curva direita, saída Arbor, após Arbor, foi a posição leve. Direita, qual a posição? Com o 9304, saída Arbor, com curva direita, após a colagem, e após Arbor, foi a posição leve. Tá, não teria possibilidade de eu sair da elefa? 9304, push e acionamento no 04. O 9304, autorizado, push, contact. Portal ataque, chegou 9304. Estabilizado, visual, avistando o Papa Romeo Alfa Jatiara. Afim de Jatiara, chama a torre Salvador em 1 e 8, decimal 95. Decimal 5. Boa noite, é o Papa Romeo Alfa Jatiara, transfere. Boa noite, Papa Romeo Alfa, India Charlie, livre pouso na 1-0, vento no 40 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 7. Que livre pouso na 1-0, Alfa Jatiara, a possibilidade de coordenar após o pouso, a gente parar no pátio 3, vamos apenas abastecer e prosseguir. Gente, vamos coordenar com centro de operações. Obrigado, hein. Se puder também, para adiantar, já solicitar o combustível, a gente agradece. Qual combustível? É querosene, Petrobras, BR. Gol 9304, 181 a bordo, 4 horas e 31, alterna Porto Alegre. Autorizado táxi Indy, com espera do 102, 118, espalha 95, que é o 0017, gol 9304. Indy, ponto espera 10, chama 18, 95, 17, gol 9304. Salvador, Otan 3197, formação Serra, portão 7, autorização Galeão. 397 Galeão autorizado via P9857 nível 340 saída da El Leda Irume com curva direita transponder 5461 3197 Galeão 340 nível P9857 aerovia decola da 10 da El Leda Irume 5461 transponder e o controle é 1208. Afirmo, reporta push da 3.900. Portará. Solo 5-1, livra direita, solo 1-2-1, decimal 9. 219, o Alfa de Atiara. Corrigir, Salvador, gol 9304, pronto, cancela no zero. Gol 9304, ali, mantenha no zero. Ali, mantenha no zero, gol 9304. Ah, o meu Alfa de Atiara, autorizado, táxi Alfa Kilo, padre, padre 3, cadê a sinalização no caixa? Alfa Kilo, padre 3, o Alfa de Atiara. Ali decola no zero, vento no 60 graus com 5 nós. Ali decola no zero, 9304. Obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, gol 9304, cruzando 1100. Gol 9304, contato radar, suba via saída árvore para o nível 360. E subindo pela árvore para o 360.